Um jardim, um coreto, a música e a saudade. O verdadeiro artista não faz música para o público, mas sim público para a sua música. E você está ouvindo a pedida de todas as manhãs de domingo pela Rede USP em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, que enfoca a música que o rádio tocava. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Vamos atender ao senhor José Carlos Mota. Ele é profissional aposentado do pente e da tesoura. O senhor José Carlos Mota está conosco nesta manhã e gostaria de reativar a sua memória ouvindo do saudoso português Adelino Moreira com Carlos Nobre, tinha voz idêntica ao Nelson Gonçalves, Ciclone. Francisco Alves também desfila e canta em arranjo muito bonito para esta composição do Davi Nasser, que tem o título Saudade do Passado. Tudo isso para ele, o profissional aposentado da Navalha e da Tesoura e do Pente, o senhor José Carlos Mota, que está conosco nesta manhã, e ele gostaria de ouvir também do Adelino Moreira, desta feita com Nelson Gonçalves em Arranjo Zacarias, a composição Negue. Ela se enamorou de outro rapaz assim que o ciclone atingiu nossos destinos. Nenhum de nós pensou voltar atrás. Que orgulho quando os desatinos. Eu bebi champanhe em seu noivado, traguei minha mágoa no peito sem rancor. Fui o primeiro a chegar à igreja e amargurado assisti o orgulho matar dois sonhos de amor. Uma noite, já muito tempo depois, ela veio chorando e chorando, atirou-se em meus braços e disse ganhando meus beijos, e disse ao sentir meus abraços, sou eu que com fome de amor te vem procurar. Sou eu, sua voz doce meiga, com prazer sou eu que cansei de mentir, de fingir enganar. Sou eu que cansei de outra boca beijar, pensando em ti. Amargurado, assisti o orgulho matar dois sonhos de amor. esquecendo. Que saudade do passado. Você que está me acabando. Eu estou envelhecendo e saudade do passado. Você que está me acabando. O que mais me desespera não é o medo da saudade, é saber que nos seus braços eu perdi a mocidade. Que saudade, que passado. Que destino foi o meu? Quanto eu tenho chorado depois que o nosso amor carinho. Diga que você já me esqueceu. Pise machucando com jeitinho. Este coração que ainda é seu. Diga que o meu pranto é covardia, mas não esqueça que você foi minha um dia. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu, que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. Thank you. diga que o meu pranto é covardia. Mas não esqueça que você foi minha um dia. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu, que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. Eu vi o regato chorando quando tu fostes banhar. Chorava o pobre regato por não poder te levar. Mas ela está em nossa sintonia, curtindo pela Rede USP de Rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade, com músicas que eu tocava no tempo da vovó. Vamos atender agora o simpático casal que reside aqui em São Carlos, em nossas Jaeli, formado por Dona Flávia Pirola Melo e Sr. Roberto Mauro Melo. O Sr. Roberto Mauro Melo, ele nasceu e viveu no Rio de Janeiro, mas hoje reside em nossa cidade e adora quando chega domingo pela manhã para poder curtir as músicas que ele ouvia em sua infância lá no Rio de Janeiro. Ele que conheceu os grandes compositores, ele que conheceu os grandes arranjadores, ele que conheceu os grandes cantores da música do passado lá no Rio de Janeiro, a nossa cidade maravilhosa. Hoje, capital do Bang Bang. Mas o senhor Roberto Mauro Melo, juntamente com sua esposa, a dileta senhora Flávia Pirola Melo, estão em nossa sinfonia e vão ouvir nesta manhã, em adaptação do José Fortuna para o nosso idioma, arranjo do Erivelto Martins para o Clio de Ouro, destacando-se a voz feminina da Lourdinha Bittencourt, Índia. Ainda para este casal simpático de nossa cidade, nós temos a composição antológica do Lupicínio Rodrigues, ele aqui cantando ao lado do cantor Farroupilhas, dele, Lupicínio Rodrigues, Felicidade. Tudo isto para o casal que reside em nossa cidade, que está em nossa sintonia, Dona Flávia Pirola Melo e seu digníssimo esposo, que nasceu no Rio de Janeiro, hoje residindo entre nós, o Sr. Roberto Mauro Melo. Para eles ainda, nós temos esta gravação maravilhosa, arranjada pelo Lírio Panicali, Francisco Alves dá o recado, do Crécio Caldas, a lua é testemunha. Seus cabelos nos ombros caindo, negros como a noite que não tem luar, que não tem luar. Seus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice deste seu olhar. Índia da pele morena, da boca pequena que eu quero beijar. Embora para bem distante, e

a lua, se Deus quiser. Mas se puder, é para a mulher. Mas eu vou a lua, se Deus quiser. Mas se puder, é para a mulher. Colombo achou um novo mundo, e o velho mundo se espantou. Gagarin foi ao céu profundo, voou, voou, voou. Também eu quero ir à lua, pra ver a terra toda azul. Quero ser o colombo dos espaços, levando Colombina nos meus braços. Mas eu vou à lua, se Deus quiser. Mas se puder, levar mulher. Mas eu vou à lua, se Deus quiser. Mas se puder, levar mulher. Quisera ser uma lágrima para em seus olhos nascer, para em seu rosto correr e para em seus lábios morrer. Mas ela está em nossa sintonia. E quem está recebendo os parabéns a você hoje é Dona Cíntia Aguiar, direta funcionária da Lafic Imóveis, que também recebe, na data de hoje, de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, diretores da Lafic Imóveis, todas as felicitações pelo seu aniversário natalício. Mas vamos nós com música. Ou melhor, vamos para o nosso intervalo. E na volta vão desfilar João Dias, Bete Carvalho, Luiz Gonzaga e Zé Ramalho.